Capitão Jurete Quebequilo, confirmo o nível para o lançamento de paraquedistas. Tudo mantendo voo no 05, que forma um tráfego ainda sem contato com o controle, passando pelo sul de Veracruz. O Jurete Quebequilo. Sul 2790, chame o centro Recife, em 1228, alterne 1260. Recife 228, alterne 1260, 2790, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Câmara 327, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Índia Juliette, retorna a Salvador, prossiga visual pelos corredores Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. Senegal no 013. Solo 46, direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Foxtrot, 21, 9, obrigado, boa. Direto, autorizar voo direto, Ceasa. Então, 3835, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Porto Número 8. Alfa Juliette, botão 8, obrigado. Sinema 327, autorizado a decolar. Pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, com 1 dúzia nós. Decola os 48, controle 120, decimal 8, deu um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, 6327. Boa tarde, essa é a 6327, decola no 68. Pelo 6327, contato radar, subavia, saída Del para o nível 240. Da El, 240, nível 6327, solicitam 160 como sinal. Tudo e mantém, nível 1 no 60, Oceano 6327. 60 autorizado, 6327. Foi direto, Mike Vila Bravo. Bravo chama o centro Recife 1, 22 decimal 35, ao 10 1, 25 decimal 1. Romeu Índio Juliette, chame a torre, Salvador em 1, 8, decimal, 9, 5. É o Vitorino da Juliette, prossiga. Construída, sei lá, a torre e solicitar instruções para o Vitorino, está voando, comprou da rotatória. Reto final 17, Vitorino da Juliette, não há tráfego reportado no setor. É, corte na curta final, altímetro padrão no 013. Papa Romeu, Comanque Delta, prossiga em condições visuais, autorizado direto o farol de Itapuã, PNH no 013, está ultrapassando o tráfego 1000 pés acima, sua direita, voz Comanque Delta. Afirmativo, Xenome 327. Coral, obrigado. Salvador, boa tarde, posição 11, por que você deve assinar? 3 Na final no 7, Juliette. Juliette, pouso autorizado na 97, vento 120 graus, 1 a 12 a nós. Pioca, boa tarde, Vitorino e Juliette. Autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 1 a 2 a nós. 2789, boa tarde, acione identificação, prossiga via chegada Buff, QNH 1013, reporte no ponto ideal descido. Reporte, prepare a Arbor 1, elétrico. R9 pista 10, azul 2789. Voz Golf, autorizado Serra Vitor 367. Número 327. Para descida, chama o controle Ilhéus em 120, decimal 1, serviço radar terminado. Boa tarde. Alô, Salvador, tá 3, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, alterna o caminhão de autonomia de 3 horas. Tá 3155, parte autorizada até o ponto de disparo da pistola 0, já parte no início. Ponto de disparo de 9514, QNH 10, 1, 3. 1, 0, 1, 3, já parte no início. 1097, 1097, Serra Bravo, Charlie Fox, Conquim, vai a Flight Plan Route, Flight Level 360. Arbor 1, Alpha, Zero Departure. Departure, right turn, off runway 10. Squawk 5564, Zero Departure 120.80. O Juliette Quebec Kilo, verifique se há tráfego na frequência livre próximo a Vera Cruz. Após a verificação, autorizar o lançamento. Juliette Quebec Kilo. Azul 4198.4. 4198 autorizado com 20, guarda pelo ponto de voo, nível 360. Subida Arbor 1, Alpha, curva direita após a decolagem. Transponder 5562, controle 120, decimal 80. Das regras de instrumentos e base pela direção a 7. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, plano de instrumento cancelado ao 01, presente por via esquerda, base pela direita, pista no 7, reposto quando final, pista no 7, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Presente, curva esquerda, base pela direita, reposta na final do 97, Kilo Serra Lima. Juliette Quebequilo. E Salvador, boa tarde, Zé 3155, quanto espera no 0 Franco? Zé 3155, autorizado a ligar e decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 099. Lima, tenho no 0, Zé 3155, só confirmando o controle de saída, será 1208. Afirmo, 120, décima 8. Obrigado. Azul 2789, desça para o nível 050. Na nova Jardim, Cairo Lourenço, o número 10, decola da Enmar Centro Sul, em coordenação com a torre. Transponder 0137, torre 295, controle 120, décima 80. Vento 130 graus, 109. Gente, Lima. Vocês preferem seguir então o Pareto? frente, caminho da base, então sempre controle de Paris para o noroeste da área. Noroeste, então, para Paris, 208.22.9.14, caminho da base. Para o acionamento, chama a torre 208.9.5. Confirme somente o QAB, outra vez. Ok, caminho da Bravo, 208.9.5, agora na torre, 1.003 ali. Frequência livre. Delta Fox, informação em curso novembro. Terra Delta de Malástica, para fazer. Delta Fox, Terra Delta de Marrocos autorizado, número 10, decola da 17, curva direita no corredor, aciona no transponder 0145, o controle em 1208, a torre 295. Rapaz, na frequência livre. Papá Romeu Tango, Índia Bravo. Gravei, já para mim. Estamos de 66, desça para 2500 pés, a fim de evitar o circuito de Veracruz. Houve lançamento de paraquedismo há pouco tempo, às 69 noite. Básica Mike Delta, chame a torre de Salvador 1-8, decimal 95. Controle Salvador, TAM 3155 decola. Boa tarde. Boa tarde, TAM 3155, contato radar, subavia saída da El para o nível 320. 320, possibilidade de voar da El? Confirmo, TAM 3155. Voa direto da El, TAM 3155. Papa Tango, Eco, Delta Fox, livre acionamento, reporte pronto, táxi. Papa Romeu Tango, Dia Bravo, decolagem Xtério, no tráfego reportado no setor. Vento Salvador, 120 graus, 109, reporte fora do sol. Cima, contato radar, 4 milhas para a posição coral, voo e proa. O autorizado, o cruzamento da terminal, Romeu, quebra aqui lindo. Brilho, Júlio, confirmará da notificação. Tudo 830, frente, Vitorino GDS. Qual o destino? Papa Romeu Tango Dia Bravo, decolou ao 06, prossiga com proa noroeste, aguarde transferência de comunicações. Na próxima, farol de Itapuã, pronto para cruzamento, Oscar Mike Delta. Papa Romeu Oscar Mike Delta, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte para a gera base pista 17. Autorizado o cruzamento final 10, vai reportar a base 17, Oscar Mike Delta. Então, Romeu Oscar Mike Delta, informa um tráfego de helicóptero, um Romeu 44. O mesmo decolou agora da R-Mata, prosseguindo 500 pés, comprou a Noroeste. Gente do tráfego Oscar Mike Delta. Deixa eu ver que essa área ficou mais de 47. Boa, 0-9-7. 2789, lista para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Foi servido 367, reporte estabilizado, mais nada. 4.013, boa servida 367, reporte estabilizado, 2.159. Controle TAM 3155, possibilidade de coordenar com o centro da proa de Mótima? Aguarde. Táxi, reporte na Papá, no 013, Eco Data Fox. Papá Romeu, Tango Dia Bravo, transfere o controle de Salvador no 20.8. Papá Tango Vitorinho de Juliette, prossiga. Corredor Shell no meio. A senhora transponde 5511, controle 120, decimal 8. Controle 1, passa o aumento de quebrado. Tango de abraço e reposto Paris. Tá, 1 minuto tá aqui, quebrado. Gente, meu abraço, alguma informação. Gente, lembrado. A Geramade da 1-7, o Oscar Mike Delta. Tá, Romeu, Oscar Mike Delta, tráfego no visual, 1-7, vento 120 graus, 1-0. Oscar Mike Delta. Juliette, uniforme papá, realizado pela novela Maquiaço, com a pés, na sala da 1-7, curva à esquerda, seguindo o corredor forte. A cena transponde 0157, controle 120.80, 2290. Papá Romeu, como é que delta, pouso autorizado, 1-7, vento 130 graus, 1-0. Livre, pouso 1-7, Oscar Mike. Juliette, no plano papá, PAC se encontra POAB e autonomia. Gente, Juliette, no plano papá, para acionamento 18.9.5.14, Senegal no 0.1.3. Siga, Tango de Bravo. Eu gravo, acho que a formação de curso novembro. Está no vendo índio no fone, abaixo do Salvador. Controle Salvador, só para tomar por ajuda aí, 2789, está autorizado o procedimento da RNAS. Ajuste altímetro no 0 no 3, desce para 4 mil pés, reporte estabilizado na final. 4 mil pés, reporte estabilizado na final. Ajuste altímetro. Estabilizado o capacete 6998. Fala, Bruno, meu Bravo Oscar, para 4. Meu Bravo Oscar, autorizado, 6-9, índio, uniforme, nível 200, cola da pistão no 7, curva direita, subida, arbor 1, após segue conforme a rota do plano de voo. Transponde 5555, controle 120, decimal 80. Boa tarde, né? Azul 6998, final de 7.5 milhas, Campo à Vista. Azul 6998, aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro 1-0-3. 1-0-3, prosseguindo na aproximação, Azul 6998. Papatango Eco, Delta Fox, na escuta da torre. Limitações? Pode estar de obstáculo. Autorizado, backtrack. 04-3. Eu vou te achar, confirme, pessoas apoiam a autonomia. 5-100, meu centro Recife, 1-2-8-35, alterne, 1-2-5-1. 3-1-5-5, bom domingo. Transition, Aracaju. Boca Transition, beleza, tá com ponto de passo, atenção. 9-1-8. Iniciou o procedimento, camarada estabilizado na final, ajuda a estabilizar. Go 1-0-9-7, 4, formação 90. Prepara a saída Momo, posição Mirim, é uma distância para a cópia. Fale, grupo táxi, reporte na Romeu, ajuste altímetro na 0, na 3. 5, aguarde um minutinho agora. Pro puxo, corta. Aracaju, transição. Squawk, Fábio 010, Fábio da Pátio, 1-0, Bastimão, 8-0. Transição Nenim, curva esquerda após a decolagem, da 120. Transponde 5573, controle 120, decimal 80. Ok, tenho contato radar a 3, 9 milhas, oeste de Salvador, suba para o 050 na proa de Itapa. Juliette, telefone papá. Oi, Salvador, 2789 da Azul. Azul 2789, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro 10 na 3. Guardando a pista livre 2789. 3, 1, aguarde distância para a porta, prepare a bomba, transição do ataque. Distância para a porta, passaria do 2231, prepare a bomba, transição do ataque. Azul 4118, autorizado, chega a treinamento de ataque. Batamos Juliette Ascarp na escuta da torre. Mantenha o ponto de espera com o 0. Pode para a decolagem, F. Informação 90. 335, distância para a subida da El. Da El, 335. Repouso azul 2789. Go 1097, airborne at 17, contact Salvador departure control 120 decimal 8. 08. Responde 5570, controle 120 decimal 8. Afirmativo, Romeu Lima, ainda recebo 2000 no seu transponder. Chamo para pushback e para a remota 1-2, protegimento separado. Soft line to flight level 360, perform Abo 1, departure, eleva transition. Alboro 1, Alpha Transition, Lime Maintain 360, go 1097. Via 355, parte autorizada até através da posição 05, reporte quando lá, via 355. Só através da 05, meia, alfa transição. 98, mantém a posição 2. Então, 3835, confirma. 4, 3835, confirma autorizado via rotação de voo, nível 360. Vida da El, transição morte, na curva direita para a decolagem. Transponde 5577, controle 120, do sinal 80. 3835, autorizado, confirma, rotação de voo, 3110, então. Nível 360, saída da El, transição morte, na primeira curva direita. Transponder 5577, controle de quadrão 10 horas. Correto, Sandra 35, chama para a cidade de acionamento do portal 8. Juliette, Oscar, Eco, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Romeu Bravo Oscar, livre o táxi, reporte na Papá, ajuste altímetro na 0 na 3. 789, solo 19, libera direito, solo Salvador no 21, decimal 9. Direito, Maré 1219, eu ajudo aí 789. Patango, Juliette, uniforme Papá, autorizado ingresso na pista na 7, reporte alinhado e pronto. Para 19, Papatango, Eco Delta Fox, decolou 20, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, graças. Papatango, Juliette, Eco, autorizado a decolar de pista 10, vento 130 graus, 109. Embraer azul até o ponto de espera via Fátima de Lula, ponto de espera 1895.003, ajuste. Azul 6918, após a passagem do ano da estrada, entra ingresso Juliette para a posição 3. Autorizado direto Serra Delta Lima Oscar, mantenha inicialmente o número 10. Inicialmente o número 10, direto Serra Delta Lima Serra Lima está autorizado, Serra Delta Mais, e a rota do ponto de voo, nível 100. Fala da 17, curva direita, subida coral. Transponder 5002, controle 120, decimal 80. Da final da 35. Corredor Achava reportar o cruzamento da 35, Juliette Oscarello. Ações 128, decimal 8 ao CERN, 126, decimal 0. 8, reautorizado. Aliás, decolar, pistão na 0, vento no 40 graus, na 0, na. 7,5, decolou no 8, no 0, azul, 4, 1, 8, 33. Romeu Kilo Serra Lima, livre acionamento, reporte para o táxi. Hoje, Oscar Eco para o cruzamento da 35. Papatango, Juliette, Oscar Eco, autorizado, cruzamento da final da 35. Aguarde transferência de comunicações. Sim, autorizado, aguardando a transferência, Juliette, Oscar Eco. Autorizado, 6355, mandei o ponto espera. Aguarde instruções para decolar, Juliette, me fala no papá. Sim, Juliette, papá. Juliette, Oscar, Eco, chame o controle de Salvador da presente, 120.8. 120.8, Juliette, Oscar. Azul 4118, decolou os 24, chame o controle de Salvador no 20.8. 208, azul 4118. Seu Seco, mantém 11 mil pés, reposta pela da barra. Saída árvore, transição elefa, após 2000, vou direto elefa. 2000, vou elefa, azul, 4118. Papá Romeu, Romeu, Oscar. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado ingresso fixo no 7, pode ligar pronto. Papá Sango, Juliette e uniforme papá. Decolou 25, da presente curva esquerda, efetue cruzamento do campo e aguarde transferência de comunicações. Ciente, Juliette, uniforme papá. Informação agora é ótima. Você escuta guardando o pacote e prepare a pedida da El. Well, 1-6-0-0-1, have a 1-3-1, first aboard 3 hours, alternate, Aracaju. Confirm your endurance? 3 hours. 3 hours, ok. Approve attack via India. Approve running point 118. Approach running point 118-195, altimeter setting 1013. Up there to 1-1-8-95, approach that. Sigil táxi, reposte na papá, ajuste altímetro 1-0-1-3, quilo Serra Lima. Papá Tango, Juliette, uniforme papá, chame agora o controle de Salvador em 120.8. Câmara no 120.8, Juliette, uniforme papá, grato, uma boa tarde. O Chiné 6355, tráfego, respeitou o cruzamento do campo, mantendo 1.000 pés, afastando-se como norte, corrigindo, como nordeste. Autorizado, decolagem de pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0, né? E decolagem da 1-0-6355. Boa tarde, o Chiné 6355, o PLB 1-2-8. Com 3 horas de alternativa. Vai 3 horas, autorizado até o ponto de espera da 1-0 e ataque em início. Ponto de espera 1895, ajuste 1-0, 1-3. Chame torre 1-8, decimal 9-5. Para decolagem. Boa tarde, papá. Papa Romeu, Romeu Lima, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro 03. Papa Romeu, Romeu Lima, o vento 110 graus, 099. Romeu Lima, está sujeito à espera na vertical da Enrimar ou vertical do CEASA devido a um tráfego alinhado para decolagem pista 7. Ok, gente. O Chiné 6355 decolou aos 29, chama o controle Salvador no 20.8. 208, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde. O Chiné 6355, você fala? Boa tarde, Chiné 6355. Contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída da EL, transição Motiva. Voe, posição Lida. Lida presente, direto Lida 6355. Subindo para o 360. Gente, Romeu Bravo, guarde um instante para a decolagem. Olha a parte externa, vamos lá. Pela esquerda aqui para a final do Brasil. 709 na linha da carteira, ok? Papá Romeu, Romeu Romeu Lima, plano cancelado ao 29, da presente curva esquerda, aguarde autorização para gerar base. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado decolagem pista 7, vento no 30 graus, 109. Gente, Romeu Romeu Lima. Go 1620, clear the lineup and wait runway 10. Lineup and wait, go 1620, runway 10. Papá Romeu, Romeu Bravosca, decolou 30, chama o controle de Salvador no 20.8. Bosca. Bom, vamos Fernandes. Ferraz. Salvador, Papá Romeu ou Romeu Bravo Oscar? Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato do radar na decolagem. Suba ao nível 200, saída Argo 1, TTP. Gente, Oscar. Go 1620, clear the call from way 10, wind 120 degrees, 10 knots. Clear the call from 1620, runway 10. Chiné 6314, após a rolagem do Bang da Gol, ali mantém cabeceira na zero. Aí, mantém, certeza. Meia nove, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3. Foi direto Serra Vitor 367. Quanto era? 869, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro no 0, no 3. Gente, confirme para alguém, autonomia alternativa. Papatango, Vitorinho de Juliette, livre táxi, embote na ópera, ajuste altímetro no 0, no 3. Go 1620, Arbornet 32, contact Salvador, partial control, 120.8. 208, go 1620. Aguarde para ingresso ao número 2, Vitorinho de Juliette. Nick, esse é para o nível 060, pegada mais. Go 620, decola, boa tarde. Voo no 620, contato radar na decolagem, suba ao nível 100, saída Pucra, transição Aru. 100, Pucra, Aru, voo 1620. Pegue a retaguarda, sobre a Boa 58, rebote aliado e pronto. Pistão na 7. Um atraso eu conhecido a informar. O 41-18, chame o centro Recife, 128-8, alterne 126-0. 228-360-14. Romeu Bravo Oscar, qual a boa ideal para o destino? Ali mantém 1-0, passarei 2-2-3-1. Partilha. A vetoração para separação de tráfego, mantenha a rua 270, limite de afastar 40 milhas de Salvador. Após estar autorizado direto. 270 até 40 milhas de Salvador. Após tirar a social, o momento agora. 6355, chame o centro Recife 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 1-2-3-5, confirma alternado. 1-2-5, decimal 1. Obrigado, batalha. 3-0-8, 1-6-2-0, tráfego, posição de 1 hora, 7 milhas, mesmo rumo, nível 1-1-0, Papa Alfa 3-4. 6-2-0, gente. Salvador, Xanero 6314. 3-4, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída Momo, transição Nenim. Saída Momo, 340. Vento no 30 graus, na 09. Permissão da decolagem, 2231. Jet 35, após rolagem da TR, alinha e mantém cabeceira 1-0. Após rolagem da TR, me mantém 1-0, então 3-3-3. Confirma, autorizado ingresso na 7, partilhado e pronto. Vitorinho de Juliette. Romeu Bravo Oscar, reassuma navegação direto do destino, aguardando transferência de comunicações. Papá Romeu, que você é a Lima, decolou aos 36, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 128, que você é a Lima. É o que você é a Lima, decoladão no 7, perdeu. Coral 100. Kilo Serra Lima, suba uma centena, rodado radar na decolagem. Uma centena, Coral, Kilo Serra Lima. Decolado às 37, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado. Sente qual o destino? Israel. Estamos Vitorinho e Júlia, autorizado a decolagem, piscina 7, o vento 120 graus, 09. Está pronto, 09. 09, autorizado Campinas, viado do plano de voo, nível 320. Vida da El, transição ótima, curva à direita após a decolagem da 120. 5043 transponder e 1208.3. Boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, no contato radar na decolagem, suba ao nível 160, saída Momo, transição Vatado. É, vai manter 3000, restrição inferior, passarelo 2230, extensão 160 após restrição. Sente. tráfego a informar, Juliette, Unicórnio Papá, até o regresso. Voo 1620, reassuma navegação, direto pois o VR de Aracaju, tráfego superado. Correção, Romeu Fox 018, tráfego superado. Sim, Romeu Fox 018, gol Romeu 200. Vitorinho de Juliette, mantenha um no meu pé no corredor Axé, reporte através de Farol da Vá. Espera 2154, já ajuste no 013. Ajuste padrão, 1013. Uno 620, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2625 voo 620. Controle o passarelo 2231, solicita quando possível a ascensão 160. Mantenha a 3.000 pés devido tráfego convergindo com posição de 2 horas a 20 milhas passando 090 descido para 4.000 pés, um Boeing 73785. Positivo, na sua escuta, quanto seu 2231, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 969, ponto de espera da 10, pronto. Voo 969, Lima tem, cabeceiro 10. Lima 3235, decolou 40, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Altan 3835. 3835, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360, saída da El, transição módula, voo direto Leda. Muito obrigado, direto Leda. No 689, desça para 4.000 pés, está autorizado o procedimento RNAVE, Serra Vitor 367, reporte iniciando. No 869, controle. 869, está autorizado o procedimento RNAVE, reporte iniciando no Serra Vitor 367. É a 210, desse e mantém o nível 050. Só no 69, inicial. Bom, no 869, tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 3.000 pés no rumo noroeste, ao ADR-78. Poderia coordenar a próxima para o TAN 3235? Aguarde minuto 3235. Agradeço a colaboração. Patrulho, passarei 2231, mantendo o 3235, usando o apoio de Barreiras, aguardando a ascensão. Autorizado, Barreiras da presente, 2231, aguarde a ascensão, tráfego anteriormente formado a 2 milhas, posição de 1 hora, esperando. Para o Bisol, vai voar Barreiras, aguardando a ascensão 2231. Senem 63 no 4, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 4. Estabilizado azul 4206, com sua palavra. Azul 4206, chame torre 118, decimal 95. 2895, tá bom. Oceané 6210, reduza para 2009. Oceané 6210, mantenha Voe a Broa de Servido 368, aguardando o 366. Autorização de pouso, ajuste altímetro 1013. Certo, na escuta. Controle Gol 1169. Autorizado destino Kilo Serra Lima. Gol 1169, suba ao nível 360, saída da El, transição ótima, contato radar na decolagem. Gente, para o 360, da El, ótima, Gol 1169. Passarelo 2231, suba ao nível 160, tráfego superado em altitude. Passarelo 2231. Juliette Quebec Kilo, o primeiro lançamento vai se realizar em que nível? Qual o nível do primeiro lançamento, altitude?